pela graça de Cristo, só pela graça de Deus, não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz. Tua bondade nos chama, nos leva a pregar. Tua presença ilumina, nos leva a trabalhar, nos leva a trabalhar. Só pela graça de Cristo a salvação, só pelo sangue da cruz conseguimos perdão. Só pela graça de Cristo a salvação. Só pelo sangue da cruz conseguimos perdão. Só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus, não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz. Tua bondade nos chama, nos leva.